Yeah. Hoje tem baile, tá lotado de piranha. Desce o campanha, pros amigos tubo de lã. Zero emoção quando o assunto é confiança. Sem coração, quem traiu nós vai fazer sangue. Tem um facão estampado na balaclava. Brilho do cordão, cega quem não acredita. Jesus andava com 12, mas um era justo. 9mm embaixo da blue. Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu. Vários bico pro alto, Lili vai cantar pros amigos privado. Representa a zona oeste, vários diamante bruto. Do meus cria sinto orgulho, dos inimigos Sakura. Sinto mesmo assim eu sou criada coronel. Vi vários irmãos e morar no céu. Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel. Quieto, diz pra mim qual é o seu papel. Relata as histórias da mente do nego. Porta um AK que te faz sentir medo. Te manda embora mais cedo. Isso é literalmente um enredo. Nós somos a conquista. Tropa na pista, mas tropa na pista. Esse mano é de gang, deixa o corte na risca. Esse nego é um peixe, ele mordeu a isca. Esse nego é um peixe, morreu pela boca. O exemplo é lembrete pro próximo não errar. Então vou deixar do jeito que tá. Se eles querem testar, deixa eles tentar. Nada mal se nós tá fazendo dinheiro. Nada mal se nós vai chegar em primeiro. Não é querer se amostrar, papo é verdadeiro. No pique da Enola, ouvindo o Cidinho e Doca. Nós toma lote com a tropa. Na onda eu vou voar, de cria nossa fé. Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer. Acelerando as rodas, o barulho das joias. Alemão na sola, piranha comenta. Me nota, dia a dia mais iluminado. Nós vai brilhar, noite a noite mais abençoado. Back na boca, vácuo na bag. Te levo pra Noronha, hoje tá Mac. Bala de ponta oca, vai te dar match. Eu não fechei com a boca e nem com os vermes. Tudo que eu quero eu faço, nega não paro. Deus sempre tem me guardado. Vários mandados tentaram, todos falharam. Todos ficaram de ralo. Sempre na rua do alto, mesmo no baixo. Eu sei quem tá do meu lado. Foda-se a porra do jogo, foda com essa cena de bobo. Tudo de novo. Meu coração blindado igual um carro forte. A oração da minha mãe livra da morte. Nós não se esconde, só eu sei o que eu passei. Várias vezes eu errei, todos eu superei. Ei, Deus, eu faço uma oração. Guarda meus irmãos. Eu e Dini Rupi J, nós já vem de mó tempão. Ouve o coração, sei do meu caminho e minha missão. Deus me fez um campeão, yeah. Dos inimigos eu sinto muito. Visão noturna eu tô no escuro. Dando essas partes sem parar. Gastando dinheiro sem pensar. Oi mama, não vou fretado, eu tô indo pra London. 114 estampado no avião. Desde menos acreditei no meu sonho. Hoje olha onde eu tô, NDM, ali ao bando. Quero ver sua cara de frente pro canto. Tenho um compromisso agora, ela continua sentando. E se nós passa, ela fica jogando pro trem. Me diz que mal tem. Nós dois depois do baile, fudendo a peça. Sarra na peça, sei que tu gosta, neném. Rebola na minha frente, ela faz de um jeito diferente. Tanto faz, se ela pede, fone eu vem. Minha visão de cria, tu vim chapar comigo. Sem essa de ter compromisso. Eu mantive o foco desde o início. Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa. Posturado e muita mar. Sem amor e sem mancar. Maneirita nada mal. Agora não falta nada. Se brechar nós cospe bar. Sem ter medo de morrer, porque vai ser só rajada. E memória do PT. Seu jeito tem baile, ela quer lançar com doce. Na hidromassagem, vai ser minha dona hoje. Sente e não sai, que esse rádio vai tirar tua pose. Se satisfaz, que tu tá com mais sinistro hoje. Pulso cheio de joia, no meu bolso cheio de nota. Nós pique Vinícius Júnior, bem novinho fazendo história. E nós tá bem no morrão, tem duas equipes. Nós tem a menos gestão, só lazer, vivo nesse pique.